prosa vai começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade. Prosa Rural, um programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal. Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Olá, querido ouvinte! Oi, Selma! Oi, William! Olá, ouvinte! Estamos começando mais uma boa prosa. Isso mesmo! O programa de hoje está imperdível porque o assunto interessa todo agricultor que está antenado com as modernas práticas de cultivo. Sim! Vamos falar sobre os substratos com uso de fontes renováveis para a produção de mudas de hortaliças orgânicas. Vale lembrar que o substrato é aquele composto que funciona como solo na produção de mudas. É isso aí! O substrato é um dos insumos essenciais para quem mexe com a produção de mudas em bandejas. É no substrato que a muda obtém nutrientes, água e oxigênio. É como se fosse uma terra muito boa que se coloca nas bandejas de produção de mudas. Então, William, a Embrapa Agrobiologia pesquisou esse assunto durante muitos anos e conseguiu desenvolver um substrato em conjunto com a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. É um substrato que pode ser produzido de maneira simples, barata, utilizando materiais que são fáceis de conseguir no próprio local em que ele foi preparado. Bom, Selma, acho que nosso ouvinte já deve estar querendo saber mais sobre esse substrato que pode ser feito com fontes renováveis. Certo. Vamos então ouvir a entrevista que a colega Ana Lúcia Ferreira fez com o pesquisador José Guilherme Marinho Guerra, da Embrapa Agrobiologia, que fica em Seropédica, no Rio de Janeiro. Um dedo de prosa. Quais as matérias-primas utilizadas no preparo desse substrato? Esse substrato é bem simples o preparo dele e ele é feito com base no uso de esterco bovino, o fino do carvão, que é um rejeito da carvoaria, e torta de mamona. José Guilherme, por que esse substrato é tão bom para a produção de hortaliças? Porque ele tem características físicas, como a capacidade de retenção de água e aeração, e características químicas, que é a capacidade de fornecer nutrientes de forma adequada ao crescimento das mudas das hortaliças. José Guilherme, o agricultor que usa esse substrato, qual a probabilidade que ele tem de ter uma planta saudável e com bom crescimento? Um aspecto importante para a produção de hortaliças é você ter uma muda de boa qualidade. Como o substrato proporciona a obtenção de mudas de excelente qualidade, a chance dele ter uma boa lavoura no campo é muito grande. Muito bem! A jornalista Ana Lúcia conversou com o pesquisador Edinaldo da Silva Araújo, que também trabalha na Embrapa Agrobiologia. Edinaldo, o que diferencia esse substrato dos outros disponíveis no mercado atualmente? Esse substrato, ele é produzido com matéria-prima localmente disponível e não faz uso de fertilizantes minerais, estando de acordo com a legislação brasileira de agricultura orgânica. Então, já que você falou em agricultura orgânica, esse substrato foi desenvolvido na Fazendinha Agroecológica, no Rio de Janeiro, onde se produz alimentos orgânicos. Mas ele pode ser utilizado também na agricultura convencional? Sim, com certeza. Ele é um substrato que pode ser utilizado para que você tenha mudas de alta qualidade, independente do sistema que você adota. Ô, Edinaldo, é possível o agricultor produzir o substrato na propriedade dele ou é muito complicado fazer isso? Sim, é possível ser produzido na própria unidade. O processo de produção é simples, porém, uma segunda opção seria produzir em uma cooperativa ou uma associação, porque isso concentra o volume, o que reduz o custo de produção e também ele tem um alto potencial para ser produzido por uma empresa e ser disponibilizado no mercado. Legal esse substrato, né, William? É sim, Selma. Mas você sabe como se faz na prática o substrato, não sabe? Sim, eu sei. Os pesquisadores já me explicaram. O substrato leva 83% de humus de minhoca, que é o chamado verme composto. Além disso, leva 15% de fino de carvão vegetal, que é o resíduo gerado a partir do beneficiamento do carvão. Pois é, o fino de carvão vegetal vegetal deve ser obtido de carvoarias que adquirem e processam madeira de áreas reflorestadas e com amparo legal. Bem lembrado, William. Outro ingrediente importante do substrato é a torta de mamona 2%. E por falar nisso, o Prosa Rural também foi ouvir a palavra de uma especialista. É a engenheira agrônoma Eva Adriana Gonçalves, que realizou uma pesquisa de mestrado na Embrapa Agrobiologia sobre o uso desse substrato. Ela constatou que essa composição se mostrou mais eficiente do que os substratos que estão por aí no mercado. A pesquisa feita pela Adriana demonstrou o potencial do substrato orgânico como alternativa viável para a produção de mudas de qualidade e enquadradas nas normas técnicas da legislação brasileira sobre agricultura orgânica. Muito bom, William. E que tal ouvirmos agora a Adriana contando um pouquinho como se prepara o substrato? Ótima ideia, Selma. É pra já. Pitacos da Hora. A base do substrato é o verme composto, ou humus de minhoca, sendo o esterco bovino a matéria-prima para o processo de vermicompostagem. O verme composto ele pode ser produzido em canteiro de alvenaria, canteiro de bambu, a critério do produtor. O importante é que permaneça coberto com tela sombrite ou palha seca para reduzir o aquecimento, perder excessiva de umidade e evitar predação por pássaros ou outros predadores. Para a produção orgânica, o esterco bovino deve ser obtido de rebanho somente da manejo orgânico. Quando não se dispuser de esterco orgânico, o esterco oriundo de manejo convencional poderá ser utilizado, desde que previamente e adequadamente compostado. Não é recomendado fornecer esterco verde ou fresco às minhocas, porque apresentam pH muito ácido e podem fermentar, elevar a temperatura, repelindo ou até mesmo matando as minhocas. O vermicar composto, depois de estabilizado, ele é retirado dos canteiros. Pode-se utilizar iscas contendo esterco novo, que ainda não foi trabalhado pelas minhocas. A etapa seguinte consiste na passagem do verme composto em peneiras de malha de 2 milímetros para retirada do excedente de minhocas e uniformização da granulometria. Posteriormente, o humus é submetido à solarização. Essa é uma etapa fundamental para a inativação de sementes de ervas espontâneas e outros propágulos. E esse processo consiste em colocar o verme composto peneirado em sacos plásticos transparentes. Esses sacos vão ser mantidos fechados e colocados no chão sob a ação direta do sol. E para intensificar o calor, o aquecimento também pode ser colocado sob uma placa de alumínio por um período de 15 dias ou superior, no caso de ocorrência de dias nublados ou chuvosos. Após o processamento, o verme composto, o feno de carvão vegetal e a torta de mamonas peneirada, eles são misturados, respeitando-se a proporção de 83% do verme composto, 15% do feno de carvão vegetal e 2% da torta de mamona, utilizando-se o critério volume por volume. Ou seja, para cada 100 litros de substrato, utiliza-se 83 litros do verme composto, 15 litros do feno de carvão vegetal e 2 litros da torta de mamona. Mistura-se uniformemente, podendo-se utilizar uma pá ou inchada para facilitar o processo. Ou se produzir em escala, pode fazer a mistura em betoneira. Depois de uniformemente homogeneizados, o substrato ele está pronto e já pode ser utilizado imediatamente ou armazenado por um período de até 6 meses para garantir essas características físicas e químicas adequadas. Obrigado, Adriana, pela receita do substrato e também por essa pesquisa tão importante. E agora a gente ouve o amigo João Newton Galo, produtor de mudas de hortaliças em Teresópolis, no Rio de Janeiro. Quem conversou com ele foi o Jorge Macau. Fala, produtor! Seu João, esse substrato vem dando bons resultados na produção das suas mudas de hortaliças? Sim, ele vem dando um bom resultado, sim. Eu tenho utilizado ele já há algum tempo, né, para a produção dessas mudas de hortaliças, e ele é um bom produto, né, até melhor do que muitos no mercado, né, muito do que tem aí no mercado aí, ele substitui muito bem esses substratos, né. E as mudas ficam realmente viçosas? Ficam viçosas dentro do prazo para a gente levar ela para a terra, né. Sim. De germinação até o momento da gente levar ela para a terra, ela fica muito boa, muito bonita, né. É complicado produzir esse substrato? Não, é facílimo, muito fácil. A partir de você ter o humus da minhoca, de esterco bovino, você, com o carvão vegetal, né, com a munha do carvão vegetal, e torta de mamona. É muito fácil. Você faz a mistura, né? Que ela foi passada pela Embrapa, né? Já tem esse produto, né? Essa quantidade certa, né? Então a gente é só misturar. Boa participação do jornalista Jorge Macau e do seu João Newton, produtor rural. Sucesso aí na produção, seu João. É isso aí. E para obter detalhes sobre o substrato com uso de fontes renováveis para a produção de hortaliças orgânicas, ligue para Embrapa Agrobiologia. DDD 21, gente. Telefone 3441-1500. 3441-1500. DDD 21. E para conversar com a equipe do Prosa Rural, basta cantar aquela música. Musiquinha gostosa e ligar pra gente. 0800-646-1160. Mas atenção, você deve ligar de telefone fixo ou orelhão. E depois dessa boa prosa, que tal um pouco de música pra relaxar? Eu vim de pra lá da ponta da areia. Mas olha, moço, eu vim de pra lá da ponta da areia. Trago no bolso um colar e uma bola de meia. Trago no bolso um colar e uma bola de meia. Quando eu saí de casa, minha mãe me levou lá na porta da rua. Me disse, eu te levo, te trago, te ponho de novo na rua. Quando eu saí de casa, minha mãe me levou lá na porta da rua. Me disse, eu te levo, te trago, te ponho de novo na rua. E a coruja piava no galho com a fome estampada no olho. E a coruja piava no galho com a fome estampada no olho. Mas olha, moço, eu vim de pra lá da ponta da areia. Mas olha, moço, eu vim de pra lá da ponta da areia. Trago no bolso um colar e uma bola de meia. Trago no bolso um colar e uma bola de meia. Quando eu saí de casa, minha mãe me levou lá na porta da rua. Me disse, eu te levo, te trago, te ponho de novo na rua. Quando eu saí de casa, minha mãe me levou lá na porta da rua. Me disse, eu te levo, te trago, te ponho de novo na rua. E a coruja piava no galho com a fome estampada no olho. E a coruja piava no galho com a fome estampada no olho. Mas olha, moço, eu vim de pra lá da ponta da areia. Olha, moço, eu vim de pra lá da ponta da areia. Trago no bolso um colar e uma bola de meia. Trago no bolso um colar e uma bola de meia. Olha, moço, eu vim de pra lá da ponta da areia. Mas olha, moço, eu vim de pra lá da ponta da areia. Muito boa a composição do grande José Sobrinho, de Cajari pra capital, na bela voz do Salomão Júnior. Valeu aí, gente. E por hoje é só, pessoal. Aproveitamos para agradecer ao pessoal da Embrapa Agrobiologia, aos pesquisadores José Guilherme Marinho Guerra e Edinaldo da Silva Araújo, e também à jornalista Ana Lúcia Ferreira. E a você também, amigo ouvinte, o nosso muito obrigada. Semana que vem a gente se encontra, hein? Grande abraço e até a próxima! Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Plano Brasil Sem Miséria, um esforço conjunto no combate à miséria para o Brasil continuar crescendo. Governo Federal, país rico é país sem pobreza.